Deus, por que não ouço mais a tua voz? Mesmo eu orando a sós, o céu parece blindado. Deus, esse silêncio longo me preocupa. Se não foi minha culpa, por que estás tão calado? Deus sabe aquela saudade incontrolável de ouvir o teu falar, seja no soprar do vento ou nas ondas do mar, mesmo pra corrigir ou pra me acalmar. Esse silêncio machuca, mas ao mesmo instante só me faz entender que não é no meu tempo ou no meu querer, que mesmo no silêncio tu me faz crescer. Acalma os medos que permeiam minha alma. Meu coração aflito pede calma. Uma palavra basta pra me acalmar. Humano, eu não sou nada além de ser humano. O que seria eu sem os teus planos? Nem que seja apenas um minuto a sós. Deus, precisa ouvir a tua voz. Incontrolável de ouvir o teu falar, seja no soprar do vento ou nas ondas do mar, mesmo pra corrigir ou pra me acalmar. Esse silêncio machuca, mas ao mesmo instante só me faz entender que não é no meu tempo ou no meu querer, que mesmo no silêncio tu me faz crescer. Acalma os medos que permeiam minha alma. Meu coração aflito é de calma. Uma palavra basta. Apenas um minuto a sós, Deus, precisa ouvir a tua voz. Acalma os medos que permeiam minha alma. Meu coração aflito pede calma. Uma palavra basta pra me acalmar. Apenas um minuto a sós, Deus, precisa ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir, eu preciso ouvir. Precisamos, Deus, ouvir a tua voz.